vão ser tratados com o respeito que merecem. A saúde vai voltar a ser prioridade. Chega de promessas vazias. É hora de agir. Vamos juntos transformar a saúde de Camucim. Vote 13! 33, repetindo. DDD 88 9 9316 6333. É o WhatsApp mais bombado do Brasil. WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. É, meu filho, é bom de verdade. Agora, eu já queria começar esse bloco já abraçando as nossas novas emissoras que estão chegando com a gente hoje. Atenção! Atenção, São José dos Campos, alô, meu Vale do Paraíba! Alô, Litoral Norte Paulista! Tô chegando! Já estamos no ar a partir da Rádio Favorita FM, a 105.3. Para toda a região ali do Vale do, Vale do Paraíba Paulista e também Litoral Norte, né? Estamos aí atingindo aí... São mais de 50 cidades, né? Mais de 50 municípios aí essa rádio atinge. A Favorita FM aí, a 105. Nós estamos chegando ali naquela região ali de Jacareí, de Caçapava, região de Jambeiro, de Joanópolis, Serra Branca, Monteiro Lobato, Igaratá, Guararema, Paraibuna, Redenção da Serra, aquela região ali de Santa Isabel, Taubaté, alô, Taubaté, São Paulo! Eita, Taubaté, Taubaté é bom de verdade, alô, Taubaté! Alô, meu povão também aí de Biritiba, Mirim, alô, Mogi das Cruzes, São Paulo, alô, Tremembé! Toda essa região maravilhosa, todo mundo pelo som da Favorita FM. Vamos aí, São José dos Campos, esse município que já tem aí mais de 250 anos de fundação. Tem aí o seu aniversário. Aniversário aí de fundação, Lequito, pasme. No dia 27 de julho. Olha aí, rapaz, que coisa boa. Então fazemos aniversário no mesmo dia, né, São José dos Campos. É dia 27 de julho, né? 27 de julho de 1767. Tem aí uma população de mais de 690 mil habitantes. Isso no último censo, né? No ano de 2022. Tem um dos maiores produtos internos brutos ali da região do Vale do Paraíba inteiro. Fica ali a 80 quilômetros de São Paulo. E tem ali como padroeiro, né? Padroeiro ali, São José. Todo dia 19 de março é comemorado aí o dia de São José. É feriado municipal. E aí também tem o aniversário da cidade, lógico, dia 27 de julho. É bom de verdade, viu? É bom de verdade. Então a todos, todos os nossos ouvintes aí, São José dos Campos, os nossos joseenses, um abraço, obrigado pelo carinho. São José dos Campos, que é a terra da generosidade, né? A terra dos generosos. Sejam sempre muito bem-vindos, todos em São José dos Campos, pela Favorita FM. Futuro Camarote FM, se Deus quiser, se Deus quiser. Deus quiser. Manda um abraço ao nosso grande Alanzinho, né? Nosso Alanzinho também já tá com a gente lá, toda a equipe da Favorita FM. E a gente vai seguindo por aqui, né? Estamos ao vivo já. Macetando com tudo. Macetando logo de com força. O Vale do Paraíba todinho aí com a gente agora. É mole, meu filho. Tô dizendo a você. Então bora sim, bora. Bora ouvir o povo. DDD 88 993 166 333. A baica. A baica, Lequito. Já vou contar novas emissoras que já estão chegando com a gente também, viu? Em breve. Já vou contar aqui. Bora sim, bora. Olá, meu amigo Walter Lucas, aqui do Vale Branco, Belo Rosa, Gaveira. Sim. Tá ligado no Domingão Musical, cara, através da Rádio Afogados FM. Uhum. mandar aqui no seu programa mesmo. Mandar mais um programa, todos os ouvintes pegar na escuta. Valeu, Padinho! O Rafa falou 10 quilos, eu entendi 10 gramas. Branco Brian, em Afogados da Engazeira. Bote mais um, Lequito. Oi, gente. Aqui quem fala é a Ana Lúcia. Fala aqui da cidade de Afogados da Engazeira. Sim. Estou ouvindo a rádio Afogados FM. Uhum. E queria escutar uma música. Uhum. E... pode ser qualquer uma do Eduardo Costa, só pra curtir mesmo. Tá certo, minha santa, manda jazinho. Bote mais um, Lequito. Alô, meus amigos e minhas amigas da cidade de Embupe, Bahia. Aqui quem está falando é o Vinte Lenilson, da cidade de São Paulo. Alô, Lenilson, São Paulo, também com o Domingão, muito obrigado. Bote mais um, Lequito. Só mais um aí, vá, cuide. Tudo bom? Tudo bom. Sou Vanusa de Araújo, da cidade aos Brejinhos, do interior, na Roca. Sim. Assista a rádio 87.9 Cristal FM. Sim. Passar a música aí de Maria Mendonça, Fala a Verdade. Fala a Quero verdade, sim. Quero oferecer para minhas irmãs, Marilene Edleza, Ana Maria Prima, Maria de Miro, Ivani da Xareia, Kátia, Carol, Milena, Milena. Uhum. Yara, Natália, Nedina, Joelissa, Sajote Frio, Licinha do Pintado, Esmeralda Beira Rio, Seu Rosa, Ana Maria de Palmeiras e pra você. Uhum. Obrigada, Deus abençoa. Nosso trabalho. Valeu, Madinha! A nossa Iaga Raiz aí, na minha Bahia, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, nossa Rádio Cristal FM, sempre com Domingão, muito obrigado. Então, bora sim, bora! Bora com mais música, bora com sucesso, agora, bebê! Mais alegria, mais emoção. Aqui tem muito mais sucesso! Fala galera, aqui é o Alok, você ouve agora minha música nova aqui no Domingão Musical.